apaga isso. As fotos e os vídeos, as lembranças ficam. Não me peça perdão. Tento, mas não consigo. Concorda com isso? Lutamos pra isso. Foi tudo em vão. Acabam com tudo. Nem pensam em nós. Isso substituiu pra ficar com ela. Agora eu vou ser feliz sem você. DJ Daniel Cardoso. É talento, talento nas veias. Lohane Araújo. Tem como apagar isso? As fotos e os vídeos, as lembranças ficam. Não me peça perdão. Mas não consigo. Concorda com isso? Lutamos pra isso.